Natal, Índia, Alfa novamente, reporte pronto, ponto de espera. Boa noite, dona Natal. Boa noite. Oitava e meia, decolada ao Zulu 3, chama controle 119 decimal 8, bom voo. 198, boa. Gol 1896, cruzando. 1896, suba ao 370, saída da fuga, contato radar na decolagem, 1896. Saída da fuga, subindo para 370, gol 1896. Retorno na linha decolada 1-0, vento 1-2-0 graus com 7 nós. Salvador, é o TAN 3520. 198, graças, boa noite. Oi, pessoal, 6. 520, autorização 190, Aracaju. Vicente, TAN 3520, está autorizado Aracaju, a nível 190, saída Pucajama, Aracaju. Decola da 1-0, curva à esquerda, controle 119 decimal 8, aciona 5107, coteja. 0 Aracaju, Pucajama Aracaju, 5107, transponde, 109.3. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chora. Levou no 896, autoriza direto Aracaju. Abaixo da nação com Recife no 896. Gente, no 896. Salvador, boa noite, é o Força 2281, tá cruzando 2 mil pés. Salvador, airport call, Zulu 4, request taxi. 281012, taxi via India Alpha, report ready, holding short. 281012, taxi via India Alpha, report holding short, airport call 024. 45265, gol, 19896. Runo 26, decimal 85 em secundária. 2685, 1896. Salvador, portada 2281. Prossiga 2281. Estou de acaso de hoje, se é possível? Está cruzando 3 mil pés. Turno 090 na Conde, prossiga. Está cruzando 3.500 pés na saída Conde. Solicita para Aracaju do presente. 2281, vai voar a posição Conde inicialmente, ciente, subida até o 090, contato radar e aguardando transferência para Aracaju. Voando Conde, está aguardando transferência para o 090. Bravo Victor, autorizado o reboque, repartiu o término. Ok, senhor, estamos iniciando o reboque, muito obrigado. report call 024, holding short, ready. Report call 024, clear to line up and take off runway 10, wind 110 degrees with 8 knots. We line up and take off runway 10, report call 024. Portugal 024, airborne 37, departure control 119 left 8. Departure 119 left 8, Portugal 024, obrigado. Portugal 3264, bom dia, direto ITAP, descida ao 050, chegada é a Mari. 050 na Mari, está 3264. Portugal 024, bom dia, airborne. Portugal 024, traffic level 370, Puka Departure. Passa tava 370, Puka Departure, Portugal 024. Foz Machuna, está com o trem de visuais. O 3264 está autorizado a manter proa por mais quantas milhas? Quer manter essa proa? Informe para o controle. Foi Duna direto então, 3264, descido até 2000, ajustado no 0 ou no 2. Duna 2000, Duna 3264, obrigado. Controle de Salvador, uma volta, 3170, informação Bravo, desce a 150. 3170, sua identificação, a chegada é a Mari, a sua identificação, desce a 050. Identificou, desce a 050, da 3170. Autorizado, 3520, chama táxi. Copiou a torre? Copiou, senhora. Autorizado, chama táxi, da 3520. Só após que ouviram por fora, request for seat to zipper. Portugal 024, contact Recife Center on 125.45, disponível 126.85. Contact. T-1245, Zona 70, haveria possibilidade de apoio Mar e Guarduna? Quem solicitou o controle? Santa 3, Zona 70. 3170, manter inicialmente a chegada, vai ser o número 2 na aproximação. Tá seguindo o tráfego da companhia 12 milhas à frente. 3, Zona 70. Horas, Recife, autorizado táxi à direita, via Índia e Alfa, no ponto de espera do 1-0, chama pronto, altímetro 1-0 no 2, só 3-5-2-0. Zero, ali em decola, pistão 1-0, vento 1-1, 0 grau 089. Do 4432, chegada à Mari, desse mantenha 3000, ajuste 1012, vigilância. Mari, 4432, 3170, desse mantenha 2000, reporte localizador, ajuste 1012. 2000, reporte LOC 1012, 3170. Vai passar duna visual para 10, 3264. Livre LS, chame a torre 18-6, 3264. 18-6, é mais tarde. É. Era 2281, é o controle? Era 2281, no controle, Salvador. 3520, subiu, mantém 190, sai da PUCA, vigilância radar. Mantém 190, sai da PUCA, tá? 2281 no controle. Um 70 autorizado LS que você veio. Autorizado, tá 3170. Oi, tá 3264, boa noite, passando simples visual pra mim. 3264, em pouso autorizado, pistão 1 a 0, vento 1 no 1, 0 graus, 079. Pouso 1 a 0, 3264.